Com gravações autênticas e originais, você está ouvindo e participando da pedida de todos os domingos de manhã, pela rede de rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nesta manhã, para a satisfação nossa e também dos nossos ouvintes, estamos recebendo ele que é físico da UFSCar, ele que é nosso gentil ouvinte, ele que também é nosso amigo, o professor Silvio Dionísio de Souza, que dá o seu bom dia para os nossos ouvintes e vai bater um rápido papinho conosco nesta manhã, nesta pedida sonora. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom dia, seus ouvintes, aos nossos companheiros que gostam da sua música. O doutor e professor Silvio Dionísio de Souza, nós mandamos por seu intermédio a dona Amarela Ouzon Johnny Souza, que é física também da UFSCar, sua dileta e gentil esposa, ao seu filho Danilo Ouzon Dionísio de Souza, ele que é estudante de física aqui na USP, a Solange de Souza, noiva do nosso querido Danilo, e também a dona Maria Inês Carvalho de Souza, mãe da nossa querida Solange de Souza, que é noiva do seu filho e futura enteada sua. Isso. Além do pai dela, o Lauro Antônio de Souza, que é comerciante lá em Guaxupé. A eles o senhor transmite o nosso forte abraço. Obrigado. Mas, professor Silvio Dionísio de Souza, o senhor físico, o que o senhor acha da música atual aqui em nossa cidade e também em nosso estado, em nosso país, esta música universal? Eu, em particular, eu gosto de todo tipo de música. Música popular, música clássica, eu acho que as coisas vão indo bem aqui em São Carlos. No caminho certo. É. O senhor também é colecionador da música antiga e possui em sua casa raridades em gravações em 78 rotações por pois minuto. Pois é, muitas, tem algumas. Muitas gravações raras. Muitas gravações raras, sim. Eu tenho vontade de passá-las para o CD. Nós poderíamos um dia conversar sobre isso e nós passarmos estas preciosidades em CD, porque senão nós perderemos a nossa memória, nós perderemos o nosso acervo, a nossa cultura musical, que é tão importante a nossa cultura musical de ontem, para que os nossos ouvintes hoje possam realmente saber o que nós tocávamos no tempo do rádio da vovó. Mas, professor Silvio Dionísio de Souza, nós agradecemos muito a sua visita hoje aqui em nossos estúdios, nesta manhã de domingo, e desejamos aos seus e ao senhor também muitas felicidades. E um dia nós vamos elaborar uma audição, mais ou menos de uma hora, com músicas da sua CD-teca, da sua discoteca, para que os nossos ouvintes possam realmente saber o seu gosto sobre a nossa música popular e também as preciosidades que o senhor mantém em sua residência. Pela vinda hoje, nesta manhã, os nossos agradecimentos e um abraço muito forte aos seus. Muito obrigado, meus parabéns pelo seu programa, que continue sempre assim, trazendo alegria e cultura para todos nós. Este foi o físico da UFSCar, o professor, o senhor Silvio Dionísio de Souza. Pela vinda aqui, os nossos agradecimentos, mas vamos nós com música. Mário Reis, que era advogado, Mário Reis, que morou no Copacabana Palace, onde veio a falecer. Mário Reis, aqui com Gai e seus músicos, do J.F. de Freitas, gravação de 1927 do século passado, Dorinha, meu amor. Inesita Barroso, um talento vivo. Inesita Barroso também desfila, atendendo Alberto Amorim Alves, ele que reside aqui em nossa cidade. Bom dia, senhor Alberto Amorim Alves, que pela vez primeira está conosco. Ele quer ouvir do Barbosa Lessa, música do folclore lá do Rio Grande do Sul, Balaio. Para ele, o nosso ouvinte, o senhor Alberto Amorim Alves, ainda quer ouvir do Jota Cascata, com Canhoto, no acompanhamento, Silvio Caldas cantando Minha Palhoça. Dorinha, meu amor, por que me fazes chorar? Eu sou um pecador e sofro só por te amar. Dorinha, meu amor, por que me fazes chorar? Eu sou um pecador e sofro só por te amar.